desde baixo quando a casa cair. Seu pensamento rádio querendo fugir dali. Não seja baixo quando vai casar cair. Seu pensamento raja querendo fugir dali. Cospe no prato e no retrato para rir. Mas se tranque no quarto quando vem casar cair. Cospe no prato e no retrato para rir. Ou se tranque no quarto quando vem casar cair. Pensando tanto, vejo quanto tenho dó. Para o melhor de tantos é melhor um viver só. Pensando tanto, vejo quanto tenho dó. Para o melhor de tanto é melhor um viver só. Lamento muito, mas chorar não é pra tanto. Rasgando assunto, se desaponta no entanto. É o que tu lanto, sempre único. E no tormento que locauteio. É o grito fosco que chapa, sem degustar praga. Não apaga, não apaga, não é do teu gosto caga. Dragas na guela, cancelou o seu amor. Vem da favela, o cansador desse terror. Apô, civilidade tudo junto. A fonte de defunto peneirado quase tudo. Não é só esperar o sol nascer. Vai adivinhar quem vai ser. É bem melhor de saber que depois vai reclamar do quê. Não é só esperar renascer. Tá na vontade de ser gay. A vida toda quer ser. Já pensa livre de viver. Projeta as vozes, quase as lojas. Todas as acesas. Seja presa, roubando doce das indefesas. Desde baixo quando a casa cair. Seu pensamento racha querendo fugir dali. Não seja embaixo quando vai casar cair. Seu pensamento raja querendo fugir dali. Cospe no prato e no retrato para rir. Mas se tranque no quarto quando vem casar cair. Cospe no prato e no retrato para rir. Ou se tranque no quarto quando vem casar cair. Pensando tanto, vejo quanto tenho dó. Para o melhor de tantos é melhor um viver só. Pensando tanto, vejo quanto tenho dó. Para o melhor de tanto é melhor um viver só. Na sombra escura dos moleque e almas sorridentes. Remédio bom pra dor de dente, floresce a semente. O time é bom, vou lá pra frente e atrai a corrente. Volta pra nós ativamente o portal da mente. Aperte o play, lave seu cérebro constantemente. Olhe pra cima e veja o céu da mente transparente. Mentira ofusca, oculta, tem perna curta. Papagaio surta, taca tijolo em catapulta. Fortalece o R, correndo tipo Tom e Jerry. Zigue-zague, papalégua, não me pega na BR. Tipo um raio não cai, também não para. Corra atrás, nenhum centavo a mais. Pega o martelo e prega a paz. Chuva de azeitona. Dormiu no ponto, vai pra lona. Pra sair do coma, toda a verdade vai à tona. Rima bem simplona. A morte aqui pede carona. Enquanto a NASA clona, os homens aqui senta mamona. Puxa o lindo ao clean. Se salabim, bem-vindo ao fim. É bem melhor pra mim. Ou pelo menos seja assim. Mano, veneno dos moleques. Escorpião, maquiavélico. Criado nos barracos de madeiras e tijolos velhos. Quando a casa cair, seu pensamento racha querendo fugir dali. Não seja embaixo quando vai casar cair. Seu pensamento raja querendo fugir dali. Cospe no prato e no retrato para rir. Mas se tranque no quarto quando vem casar cair. Cospe no prato e no retrato para rir. Ou se tranque no quarto quando vem casar cair. Pensando tanto, vejo quanto tenho dó. Para o melhor de tantos é melhor um viver só. Pensando tanto, vejo quanto tenho dó. Para o melhor de tanto é melhor um viver só.